Desse modo não se sentir obrigada a comparecer em sociedade senão quando bem lhe aprouvesse. Era necessário tornar tal circunstância num motivo de prazer, pois em tais ocasiões faz parte da etiqueta, mas a S.R.A. Bennet seria a última pessoa a sentir algum conforto em ficar em casa em qualquer período da sua vida. E, à guisa de conclusão, exprimiu os seus mais sinceros desejos de que Lady Lucas em breve se visse em situação idêntica, embora, evidentemente, acreditasse, triunfante, que assim não sucederia. Em vão Elizabeth tentou refrear a celeridade das palavras de sua mãe, ou persuadi-la de escrever a sua felicidade num sussurro menos audível, pois, com indizível aflição, percebera que o Sr. Darcy, que se encontrava mesmo defronte, estava ouvindo tudo. A sua mãe apenas admoestou por se mostrar tão absurda que me interessa o Sr. Darcy, diz-me, para que eu tenha receio dele. Não me parece que ele deva alguma delicadeza especial que me impeça de dizer algo que, abre aspas, ele, fecha aspas, possa não gostar de ouvir. Por amor de Deus, senhora, fale mais baixo. Que vantagem vem ofender o senhor Darcy? Não é assim que conseguirá que ele recomende ao amigo. Contudo, nada do que ela pudesse dizer tinha qualquer influência. A sua mãe persistiria em falar das suas expectativas no mesmo tom inteligível. Elizabeth corava e tornava a corar, de vergonha e vexame. Porém, não pôde deixar de, repetidas vezes, olhar de relance para o Sr. Darcy, embora cada olhar lhe desse cada vez mais a convicção do que ela temia, pois, apesar de ele não estar sempre fitando sua mãe, ela tinha certeza de que a sua atenção estava invariavelmente fixa nela. A expressão do seu rosto mudara gradualmente de indignado desprezo para uma seriedade calma e serena. Finalmente, porém, a S.R.A. Bennet não encontrou mais para dizer, e Lady Lucas, que já muito bocejava com a repetição dos prazeres que ela não via possibilidade de partilhar, entregou-se ao conforto do presunto e apetitoso frango. A partir de então, Elizabeth recomeçou a viver. Mas pouco durou o intervalo de tranquilidade, pois, uma vez terminada a ceia, houve quem falasse em cantar, e ela teve a mortificação de ver Mary, que, após pouco entusiástica solicitação, se preparava para obsequiar a assembleia. Ainda tentou, com significativos olhares e pedidos silenciosos, tal prova de complacência, mas em vão, Mary não havia meio de os entender. Tal oportunidade de se exibir encantava de sobremaneira, e deu início à sua canção. Elizabeth fixou os olhos na irmã e, debatendo-se em dolorosas sensações, acompanhou o seu progresso através das diversas estrofes numa impaciência que foi muito mal recompensada no final, pois Mary, ao receber entre os aplausos da mesa velada a alusão a uma esperança de que ela pudesse ser persuadida a obsequiá-los de novo, após uma pausa de meio minuto, deu início a outra. As faculdades de Mary não se adequaram de modo algum a tal exibição, a voz era fraca e os modos afetados. Elizabeth sentia-se aniquilada. Olhou na direção de Jane, para ver como ela suportava tal provação, mas Jane encontrava-se serenamente conversando com Bingley. Olhou para as suas duas outras irmãs, e viu-as fazendo sinais de troça entre si, e para Darcy, que continuava impenetravelmente grave. Em seguida olhou, implorante, para seu pai, para que ele impedisse Mary de cantar a noite inteira. Ele compreendeu-a, e, quando Mary terminou a segunda canção, disse em voz alta, "Por ora chega, minha filha. Já nos deleitaste tempo suficiente. Deixa as outras jovens também a oportunidade de se exibirem." Mary, ainda que fingindo não ter ouvido, ficara um pouco embaraçada. Elizabeth, com pena dela e lastimando a frase do pai, receou que a sua ansiedade não tivesse dado bom resultado. Entretanto, outras jovens foram solicitadas se acaso eu proferi o Sr. Collins em dada altura tivesse a felicidade de ser capaz de cantar, estou certo de que teria o maior prazer em obsequiá-los com uma ária, pois considero a música uma diversão inocente e perfeitamente compatível com a profissão de um clérigo. Não quero, contudo, com isto afirmar que nós possamos ser justificados ao devotarmos demasiado do nosso tempo à música, pois certamente que temos outros a tratar. O reitor de uma paróquia não tem mãos a medir. Em primeiro lugar, ele deve proceder a um acordo sobre as dizimas, de modo que ele possa beneficiar, sem ofensa para o seu patrono. Tem, além disso, que escrever os seus próprios sermões, e o resto do seu tempo nunca será demais para os deveres da paróquia e para o cuidado e melhoramento da sua habitação, que ninguém poderá levar-lhe a mal torná-la tão confortável quanto possível. E não considero de sua menos importância que ele procure cultivar uma atitude atenciosa e conciliadora para com todos, sobretudo para com aqueles a quem ele deve a sua promoção. Não posso dispensá-lo de tal obrigação, e repudiaria todo aquele que ouvidasse uma ocasião de testemunhar o seu respeito para com algum membro da família e, com uma vênia dirigida ao Sr. Darcy, ele deu por concluído o seu discurso, que fora pronunciado numa tal sonoridade que quase toda a sala o ouviu. Muitos foram os que o fitaram. E muitos os que sorriram, mas ninguém parecia mais divertido que o próprio Sr. Bennet, enquanto sua mulher, muito compenetradamente, teria um louvor ao Sr. Collins por ter falado tão acertadamente, e, a meia voz, observava a Lady Lucas que se tratava de um jovem de inteligência notável e excelentes qualidades. A Elizabeth afigurava-se-lhe que, se acaso a sua família tivesse combinado expor-se tanto quanto possível durante aquela noite, ter-lhes-ia sido impossível desempenhar os seus papéis com maior entusiasmo ou sucesso mais retumbante, e considerou uma felicidade para Bingley e para sua irmã o facto de parte da exibição ter escapado a atenção dele e de os seus sentimentos não serem do gênero de se impressionarem com as tolices que ele pudesse ter presenciado. Contudo, já muito lhe custava que tanto às irmãs dele como ao Sr. Darcy lhes tivesse sido dada a oportunidade de ridicularizar a sua família, não sabendo o que lhe era mais difícil de suportar, se o silêncio desdenhoso do cavalheiro, se os insolentes sorrisos das senhoras. O resto da noite passou-se sem grande divertimento para ela. Estava constantemente sendo importunada pelo Sr. Collins, que, perseverante, se mantinha ao seu lado, e o qual, embora não conseguisse arrastá-la de novo para a dança, a incapacitava de dançar com outros. Em vão ela tentou atrair-lhe a atenção para qualquer outra pessoa na sala, chegando até a oferecer-se para o apresentar a outra rapariga. Porém, ele assegurou-a de que não tinha qualquer interesse em dançar, que o seu principal objetivo era fazer dela o alvo das suas mais delicadas atenções e que por isso mesmo fazia questão em se manter junto dela toda noite. Contra isto não havia argumentos. Os momentos de maior alívio deveu-os Elizabeth e a sua amiga, a menina Lucas, que se lhes juntava com frequência e de boa vontade atraía para si a conversa do Sr. Collins. Considerava-se, pelo menos, livre da ofensa de mais reparos da parte do Sr. Darcy, e, se bem que muitas vezes ele se encontrasse a curta distância dela, e quase sempre sozinho, nunca ele se aproximou o bastante para lhe dirigir a palavra. Viu nessa sua atitude a consequência provável das alusões dela acerca do Sr. Wickham, e alegrou-se por isso. O grupo de Longbourn foi o último a fazer as suas despedidas, E, graças a uma manobra astuciosa da S.R.A. Bennett, tiveram de esperar pela carruagem mais de um quarto de hora depois de todos os outros terem partido, o que lhes deu a oportunidade de verificar até que ponto algumas das pessoas da casa estavam desejosas de os ver pelas costas. A Sr. Austin e a irmã apenas abriam a boca para se queixar de cansaço e não escondiam evidentes sinais de impaciência por terem finalmente a casa à sua inteira disposição. Repeliam todas as tentativas de conversa da parte da Sr. Bennett, e, ao fazê-lo, lançaram todo o grupo num abatimento tal que os longos discursos do Sr. Collins, felicitando o Sr. Bingley e as irmãs pela graça do seu acolhimento e pela hospitalidade e delicadeza que assinalavam o seu comportamento de anfitriões, não faziam senão aumentar. Darcy nada dizia. O Sr. Bennett, igualmente silencioso, apreciava a cena. O Sr. Bingley e Jane permaneciam juntos, um pouco afastados do resto do grupo e falando apenas um para o outro. Elizabeth guardava um silêncio tão renitente quanto da Sr. Austin e da menina Bingley, e até lhe disse. Encontrava quebrada demais para pronunciar algo além da exclamação ocasional, abre aspas, meu Deus, que cansada que eu estou, fecha aspas, acompanhada de um violento bocejo. Quando, finalmente, se ergueram para se despedir, a Sr. Bennett renovou numa delicadeza por demais insistente as suas esperanças de ver em breve toda a família Longbourn, e, dirigindo-se em particular ao Sr. Bingley, asseverou do prazer imenso que ele lhes dará ao aceder jantar um dia com eles na intimidade e sem que para isso necessitasse de um convite formal. O Sr. Bingley mostrou-se agradavelmente reconhecido e prontamente se comprometeu a visitá-la na primeira oportunidade, logo após o seu regresso de Londres, para onde se via forçado a seguir na manhã seguinte para uma curta estada. A Sra. Bennett deu-se por satisfeita, e deixou a casa deliciosamente persuadida de que, tomando em linha de conta os preparativos necessários para possíveis arranjos, novas carruagens e enxoval, dentro de 3 ou 4 meses teria sem dúvida sua filha instalada em Netherfield. Com igual certeza e considerável, embora não igual, prazer, pensava no casamento de outra filha com o Sr. Collins. Elizabeth era, a seus olhos, a menos querida entre as suas filhas, e, embora considerasse tanto o pretendente como a união suficientemente adequados a, abre aspas, ELA, fecha aspas, o valor de cada um era facilmente eclipsado pelo Sr. Bingley e Netherfield. Capítulo 19. O dia seguinte trouxe um novo acontecimento para Longbourn. O Sr. Collins fez a sua declaração em forma. Tendo resolvido proceder a ela sem perda de tempo, uma vez que a sua licença caducava já no sábado seguinte, e não nutrindo, mesmo naquela altura, qualquer sentimento de desconfiança em vir a tornar-se numa situação embaraçosa para ele, entregou-se a ela de forma muito metódica, não descurando todas aquelas observâncias que ele supunha inerentes ao assunto. Encontrando reunidas, pouco tempo depois do pequeno almoço, a Sra. Bennett, Elizabeth e uma das irmãs mais novas, dirigiu-se à mãe nos seguintes termos, poderei eu, minha senhora, no seu próprio interesse e no da sua encantadora filha Elizabeth, solicitar-lhe a honra de uma audiência privada com ela no decorrer da manhã. Antes que Elizabeth tivesse tempo para algo, excepto corar pela surpresa, a Sra. Bennett imediatamente respondeu, oh, meu Deus! Sim, com certeza! Estou certa de que Lizzie terá todo prazer. Estou certa de que ela não porá objeções. Vem, que te preciso de ti lá em cima. E, arrumando precipitadamente o seu trabalho, preparava-se para os deixar, quando Elizabeth exclamou: minha querida senhora, não se vá embora. Peço-lhe que não saia. O senhor Collins desculpar-me-á. Ele nada terá para me dizer que outros não possam ouvir. Eu própria me vou embora. Não, não, que disparate, Lizzie. Fica onde estás. E, vendo que Elizabeth, extremamente embaraçada e aflita, parecia realmente querer esgueirar-se, acrescentou: Lizzie, abre aspas, insisto, fecha aspas, para que fiques e ouças o que o Sr. Collins tem para te dizer. Elizabeth não se oporia a tal determinação, e, após durante alguns momentos considerar que seria mais sensato acabar com aquilo quanto antes, tornou a sentar-se e procurou disfarçar os sentimentos que a dividiam entre a aflição e o divertimento. A Sr. A Bennet e Kitty afastaram-se, mal elas saíram, o Sr. Collins começou: acredite-me, cara menina Elizabeth, que a sua modéstia, longe de lhe causar algum detrimento, apenas se vem juntar às suas outras perfeições. A menina parecia menos graciosa aos meus olhos, não fosse por essa pequenina má vontade da sua parte, mas permita-me lembrar-lhe que gozo da conceituada autorização da sua mãe para lhe falar nestes termos. Não terá dúvidas quanto ao teor da comunicação que tenho a fazer-lhe, se bem que a sua natural delicadeza leve-me a dissuadi-la do contrário, as minhas atenções têm sido sobejamente incisivas para admitirem uma interpretação diferente. Quase imediatamente após ter entrado nesta casa, escolhi a menina para a companheira da minha vida futura. Mas, antes de me deixar arrastar pelos meus sentimentos neste assunto, será talvez preferível passar a expor-lhe as razões que me induzem a casar, e, sobretudo, que me trouxeram a Hertford City no intuito de procurar uma esposa, como de facto fiz. A ideia do Sr. Collins, sendo, com toda a sua solene compostura, arrastada pelos seus sentimentos, provocou em Elizabeth um ataque de riso tão iminente que a incapacitou de fazer uso da pequena pausa à sua disposição, numa tentativa de o impedir de prosseguir, pelo que ele continuou: as razões que me levam a casar são, primeiro, porque considero que um clérigo em situação abastada, como é o meu caso, deve dar o exemplo da harmonia conjugal na sua paróquia. Segundo, porque estou convencido de que, agindo de tal modo, contribuirei grandemente para minha própria felicidade, e terceiro, que eu deveria talvez ter mencionado antes, porque vou deste modo ao encontro do desejo e recomendação especial da muito nobre senhora a quem eu tenho a honra de chamar minha patrona. Por duas vezes ela condescendeu em me dar, sem que eu lhe o tivesse pedido sequer, a sua opinião sobre o assunto, e ainda no sábado à noite, antes de eu deixar Hunsford, entre duas partidas de cartas e enquanto a Sr. A Jenkinson arrumava o jogo da menina de Bourg, ela me disse, abre aspas, Sr. Collins, o senhor deve casar. Um clérigo gozando de uma situação como a sua deve casar, escolha com acerto, abre aspas, por M e M, abre aspas, que se trate de uma senhora distinta e educada, e, abre aspas, por S e, abre aspas, que ela se mostre uma pessoa ativa e útil, não habituada a grandezas, mas capaz de tirar proveito de um pecúlio reduzido. É este o meu conselho. Busque essa mulher tão depressa quanto possível, traga-a para Hunsford, eu visitá-la e, fecha aspas. A propósito, permita-me observar-lhe, minha querida prima, que não considero a atenção e a generosidade de Lady Catherine de Bourg entre as vantagens de menor envergadura que em meu poder tenho para lhe oferecer. Encontrará nela uma distinção superior, que, estou em crer, aceitará de boa mente. O espírito e a vivacidade de que a prima dá provas, sobretudo, quando moderados pelo silêncio e o respeito que a elevada posição social dela inevitavelmente suscitarão. São estas, portanto, e de um modo geral, as minhas tensões em favor do matrimônio. Resta-me dizer por que me decidi por Longbourn, em lugar da minha vizinhança, onde lhe asseguro existirem numerosas jovens igualmente encantadoras. Ora, acontece que, na minha qualidade de futuro herdeiro destes bens após a morte de seu pai, que, contudo, espero que viva ainda por muitos anos e bons, nunca me sentiria em paz com a minha consciência se não tivesse diligenciado por escolher uma esposa entre as suas filhas, de modo a minimizar o prejuízo a sofrer por altura de tal melancólico acontecimento, o que, como já atrás referi, sinceramente espero que só se dê daqui a muitos anos. Foi este o meu principal motivo, querida prima, e estou certo de que não será ele a contribuir de algum modo para a diminuição da sua estima por mim. E, de momento, não me resta mais do que exprimir-lhe numa linguagem vigorosa a violência do meu afeto. Quanto a meios de fortuna, é um assunto a que eu devoto uma total indiferença, e não farei nesse sentido qualquer exigência a seu pai, visto que de antemão sei não poder contar com isso, e que se limita a 1 milhão de libras aquilo que a prima por direito receberá, apenas após o falecimento de sua mãe. Sobre este assunto, por isso, guardarei o mais escrupuloso silêncio, e pode estar certa de que nunca uma censura menos generosa passará alguma vez pelos meus lábios, uma vez casados. Era absolutamente necessário interrompê-lo nesta altura. Mas que precipitação é essa? Exclamou ela. O senhor esquece-se de que ainda não dei qualquer resposta. Deixe-me que o faça sem mais delongas. Aceite o meu agradecimento pelo elogio que me está fazendo. Tenho consciência da honra que o seu pedido me confere, mas é-me impossível outra atitude senão recusá-lo. Não me venha com isso, replicou o Sr. Collins, com um aceno formal da mão, pois eu sei que é costume entre as jovens repelir as atenções do homem que, secretamente, elas tencionam aceitar, quando pela primeira vez ele lhe solicita o seu favor, e que por vezes a recusa se repete. Uma segunda e até terceira vez. Não me sinto, por conseguinte, de nenhum modo desencorajado. Espero poder em breve conduzi-la ao altar. Por Deus, senhor, exclamou Elizabeth, a sua esperança é bem extraordinária após ter ouvido declaração como a minha. Garanto-lhe que não sou nenhuma daquelas jovens, se é que tais jovens existem, que se mostram tão audaciosas, a ponto de arriscar a sua felicidade na perspectiva de serem pedidas uma segunda vez. Estou sendo perfeitamente sincera na minha recusa. O senhor nunca, abre aspas, me, fecha aspas, poderia fazer feliz. Estou certa de que seria eu a última mulher no mundo capaz de o fazer, abre aspas, a si, fecha aspas, igualmente feliz. Mas ainda, se acaso a sua amiga Lady Catherine me conhecesse, estou em crer que ela me consideraria em todos os aspectos inadequada à situação. Se acaso Lady Catherine pensasse de facto assim, disse o Sr. Collins, muito sério, mas não me parece que sua excelência desaprove sequer. E a prima pode estar certa de que, quando me for dada a honra de voltar a avistar-me com sua excelência, lhe falarei nos termos mais elevados da sua modéstia, parcimônia e outras qualidades que tais. Realmente, Sr. Collins, todo elogio a meu respeito é absolutamente desnecessário. O senhor deve-me a oportunidade de me decidir e conceder-me a honra de acreditar no que lhe digo. Desejo-lhe uma felicidade imensa e uma vida próspera, e, ao recusar a sua mão, não faço mais do que evitar que o contrário lhe suceda. Ao fazer-me a proposta, o senhor terá, de certo, satisfeito a delicadeza dos seus sentimentos a respeito da minha família e poderá assim, uma vez chegada a ocasião, entrar na posse dos bens de Longbourn sem que qualquer escrúpulo aflija. Trata-se, por conseguinte, de um assunto decididamente arrumado e, levantando-se à medida que assim falava, ela teria certamente deixado a sala. Não fosse o Sr. Collins dirigir-se-lhe nos seguintes termos: quando de novo me for concedida a honra de retomar o mesmo assunto, espero receber uma resposta bem mais favorável que aquela que por ora me foi dada, ainda que esteja longe de acusar de crueldade no momento presente, pois sei que não passa de um costume aceite entre o belo sexo repelir o homem na primeira solicitação. E talvez a prima se tenha exprimido de tal modo no fito de encorajar o meu pedido, o que está perfeitamente de acordo com a mais pura delicadeza própria do caráter feminino. Na realidade, Sr. Collins, exclamou Elizabeth, com um certo ardor, o senhor confunde-me de uma maneira extraordinária. Se o que acabei de lhe dizer surge aos seus olhos como uma forma de encorajamento, não sei como exprimir-lhe a minha recusa de modo que o senhor se convença de tal. Permita-me dizer-lhe, então, minha querida prima, que considero a sua recusa ao meu pedido destituída de qualquer fundamento e que, por conseguinte, não passa de uma mera formalidade. As razões que me levam a pensar assim são, em resumo, as seguintes: não me parece que a minha mão seja indigna do seu acolhimento ou que as condições que eu lhe posso oferecer não sejam mais do que altamente desejáveis. A minha situação na vida, as minhas relações com a família de Bourg e o meu parentesco com a sua própria família são circunstâncias altamente a meu favor. Deve, além do mais, considerar que, apesar dos seus inúmeros atrativos, nada indica que venha receber jamais outro pedido em casamento. O seu dote é, infelizmente, tão insignificante que, sem dúvida, anulará os efeitos de todo o seu encanto e das demais qualidades. Como de tudo isto sou levado a concluir que não está sendo sincera na recusa que me faz, decidir-me-ei por atribuí-la ao seu desejo de ver aumentar o meu amor nela em certeza, de acordo com as práticas usuais das jovens elegantes. Garanto-lhe, Sr. Collins, que não tenho qualquer pretensão quanto a esse gênero de elegância que consiste em atormentar um cavalheiro respeitável. Preferiria que me elogiasse antes pela minha sinceridade. Mais uma vez lhe agradeço a honra que me foi concedida ao apresentar-me a sua proposta, mas aceitá-la é-me absolutamente impossível. Os meus sentimentos repelem-na sem hesitação de espécie alguma. Não fui já suficientemente clara? Deixe de me considerar uma jovem elegante tentando aguilhoá-lo, para ver em mim uma criatura racional que lhe fala do coração. A prima é de um encanto sempre igual, exclamou ele, com um ar de desajeitada galantaria. Estou persuadido de que, quando aprovada pela autoridade expressa dos seus excelentes pais, a minha proposta não deixará de ser aceite. Perante tal obstinação em se iludir a si próprio, Elizabeth nada via acrescentar e, em silêncio, tratou de se afastar sem demora, decidida, caso ele persistisse em considerar as suas repetidas recusas como um encorajamento lisonjeador, a solicitar a ajuda de seu pai, cuja negativa seria pronunciada de maneira a não permitir dúvidas e cujo comportamento, pelo menos, nunca poderia ser tomado como afectação ou coquetismo de uma mulher elegante. O Sr. Collins não permaneceu só por muito tempo na silenciosa contemplação do seu feliz amor, pois a Sra. Bennet, que se passeava no vestíbulo à espreita do fim da entrevista, mal viu Elizabeth abrir a porta e, num passo apressado, cruzar-se com ela na direção das escadas, entrou na saleta e calorosamente felicitou-se a si própria pelas radiosas perspectivas da sua próxima união. O Sr. Collins recebeu e retribuiu estas felicitações com igual prazer e passou a relatar os pormenores da entrevista, cujo resultado ele confiava poder classificar de satisfatório, uma vez que a recusa que a sua prima tão peremptoriamente lhe dera não provinha senão de uma tímida modéstia e da delicadeza genuína do seu caráter. Esta informação, contudo, causou um certo alarme na